A vida do samurai está na morte. Deve-se meditar sobre a inevitabilidade da morte diariamente. Todos os dias, mesmo que corpo e espírito estejam em harmonia, deve-se meditar sobre ser destruído por flechas, rifles, lanças e espadas. Ser arrastado por vagalhões, ser lançado em meio à névoa de um enorme incêndio, ser atingido por um raio, ser abalado por um enorme terremoto, cair de penhascos altíssimos, morrer de doenças ou cometer suicídio pela morte do mestre. E todos os dias, sem falta, deve-se considerar morto a si mesmo. Essa é a essência da vida do samurai. Zona Leste, feudal, se oriente, chega a glória. Vem original no ocidente, sente a vitória. Invisível, Shashimitsu, guerreiro samurai. Na trajetória, o clã não cai, no juramento, esse distorme. Segue a risca no conforme do microfone. Minha lâmina, minha espada incandescente, mostra inteligência e estamina. Transforma minha história, a lenda me conclama. Na família dos shoguns, eu defendo minha honra. Guiado pelo destino, na trilha dos assassinos, onde falsos samurais sucumbem ao estarem vencidos. Minha alma é explícita, transcende no olhar, na fúria um piscar, cabeças a rolar. A luta é intensa pra separar o joio do trigo. Pela minha cultura eu brigo e eu maldito eu aniquilo. No passado eu fiz parte dessa dinastia. No presente eu sou a reencarnação dessa energia. Minha palavra é como a lendária espada que tem lâmina ao contrário. Não mata jeito nenhum, só corta a pele o otário. É a hora do samurai. Aqui você não sai, portas, janelas trancadas, sacadas com uma placa de aviso. Amigo ou inimigo, embalo é um perigo. Meu sétimo sentido me diz que oportunista vai ter um fim. Morrer com as palavras de ataque deu um super saiyajin. A hora do samurai está presente, a fúria é evidente quando vence o oponente. Aviso, o código de honra é explícito, rebaixado como indivíduo. A hora do samurai está presente, a fúria é evidente quando vence o oponente. Aviso, o código de honra é explícito, traidor, rebaixado como indivíduo. Em defesa da honra que não se apaga com o tempo, a justiça se propaga na força do juramento. Quem não tem talento é só anento, é carregado pelo vento. O MC verdadeiro torna imortal o pensamento. Evoca a fúria do guerreiro que segue a dinastia, que esquarteja o MC que prega a hipocrisia. Das minhas rimas sempre se torna vítima. Este é o clã do submundo que aos poucos te neutraliza. Observe a energia que aumenta com a sua destreza. Uma pequena arapuca é desarmada com a sua presença. Com a visão do samurai, além do alcance, minha defesa é o ataque desde o primeiro instante. Eu sigo um código escrito com o sangue dos covardes impostores. Não merecem piedade, minha honra me sublima. Aqui o samurai, aos falsos a minha ira. Ao clã, minha lealdade, minha espada é minha guia. Minha glória no caminho da verdade orienta, faz história, me torna onipotente. Na mente, a fúria fortalece a dinastia, esquarteja a escória na saga underground. Meu reinado, espírito assassino, renegado, a sede de vingança na alma não descansa. Ronins traidores serão aniquilados. A hora do samurai está presente, a fúria é evidente quando vence o oponente. Aviso, o código de honra é explícito, rebaixado como indivíduo. A hora do samurai está presente, a fúria é evidente quando vence o oponente. Aviso, o código de honra é explícito, rebaixado como indivíduo. Onde não se abaixa a guarda, se forma a dinastia. Lava alma e corpo se esquiva da armadilha. Isto é sobre honra, essência que fortifica. América Latina na doutrina antiga. Segue a risca como um samurai, sempre pronto para a batalha. Junto a minha família fiel, como um cão de guarda. A justiça, tão pouco definida, palavra, vitória conquistada. Não alimenta a raiva, memória, que vai o mundo gira feito bola. Embora parecidos, fracasso não é derrota. Fora de rota, pessoal falsa se isola, a amizade é um tesouro, quem possui não joga fora. Samurai voraz, que traz a fúria em cada ato, malaco de fato, lado a lado ao N4, destaco sim, a lei Bushin, do homicida, oponentes a mim é o fim, não tem saída, guerreiro inteligente, mantém honra, poesia no intelecto ou na gíria, pra defender sua família, soberania é certa, e pertence à dinastia, no dia a dia, ousadia da selva de pedra, com ou sem poder, um combatente não se entrega, no paraíso ou nas trevas, não se renega, qualquer lugar da terra, a regra não se